Era um menino chamado Zezinho, muito pobrezinho, mas temente a Deus. Sua mãe viúva, ele pequenino, mas já trabalhava da casa, cuidava quando o pai morreu. Embora criança, Zezinho era crente e obediente, foi até o fim. Os dias de culto ele não faltava, quando lá chegava se ajoelhava e orava assim: Senhor Jesus, aqui está Zezinho. Sua mãe velhinha, ele quem cuidava, com o dinheirinho no trabalho seu, mas não me esquecia. Quando ia à igreja, com a sua oferta lá e o Zezinho entregar a Deus. Quando ele chegava, o pastor sabia, e com alegria vinha repetir sempre a mesma frase na sua oração. Zezinho orava, talvez esperava um melhor por mim. Senhor Jesus, aqui está Zezinho. Mas nos outros cultos, Zezinho não veio. Sua oração para Deus dizer, o pastor foi ver a causa final, e no hospital Zezinho estava já para morrer. Com uma voz fraquinha, já quase morrendo, desaparecendo, chegar ao fim. Senhor Jesus, aqui está Zezinho. Senhor Jesus, aqui está Zezinho. Senhor Jesus, aqui está Zezinho. E resplandeceu qual bloco de luz, a voz de Jesus veio responder dizendo assim: Zezinho, ouvi a tua prece, aqui está Jesus.